Flash Labiduca, o minuto que educa. Sou Diogo, tenho 4 anos, com os corações batem. O coração é um órgão muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Ele é responsável por fazer o sangue circular pelas artérias, que são os vasos sanguíneos que levam o sangue para o resto do corpo, e pelas veias, que são os vasos que conduzem o sangue de volta ao coração. Os batimentos do coração podem oscilar com a idade, a atividade física ou a presença de doenças cardíacas. Quando corremos, brincamos ou fazemos algum tipo de esforço físico, a nossa frequência cardíaca pode aumentar, já que o nosso coração precisa de bombear mais sangue. Sabias que o coração é um órgão com mais ou menos o tamanho da tua mão fechada? Em repouso, o coração bombeia 5 litros de sangue. Mas em esforço físico, pode subir os 20 litros por minuto. Flash Labiduca, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro. Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do projeto UIDB/05083/2020.